Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Sejam bem-vindos à emissão de hoje do programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia do próximo, deste domingo, o quarto domingo da Quaresma. Seu Padre António Loureiro, muito bom dia. Obrigada por se juntar à nossa emissão mais uma vez. Muito bom dia, Liliana. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui estamos de novo para podermos a ver se conseguimos descobrir esperança neste mundo duro e confuso, violento e debaixo do fogo da guerra. Parece que alguns governantes sentem prazer nisso, não medem bem as consequências e pronto, e vivemos num mundo assim complexo e difícil. É isso, vamos tentar vivê-lo a cada dia com um bocadinho de esperança, para isso também queremos contribuir. Senhor Padre, já vamos olhar então para a liturgia do próximo domingo. Antes disso temos algumas considerações a fazer, nomeadamente a voz clara do Papa Leão XIV contra a guerra. Exatamente, realmente o Papa tem esta capacidade de ser uma voz mundial e de ser uma voz sensata. O Papa diz que qualquer um podia dizer, no fundo. Do Irão e todo o Médio Oriente continuam a chegar notícias que causam profunda consternação. Os episódios de violência e devastação e o clima generalizado de ódio e medo soma-se o temor de que o conflito se alaste por outros países da região, entre eles o querido Líbano, e que possa voltar à instabilidade. E a verdade é que no Líbano, em Beirute, nestes bombardeamentos, um dos poucos padres católicos que existiam também faleceu. E o Papa também manifestou a sua consternação por isso. Bem, é verdade que é um, mas é um também que é simbólico. Claro. A presença da Igreja Católica Cristã nestes países muçulmanos, que são uma minoria, mas também tem sido uma voz ativa. Mas era importante, não é? A sua presença. E também sucumbiu ante os bombardeamentos. Portanto, foi vítima da guerra. Foi também vítima da guerra, exatamente. Uhum. Lá nestes, em Beirute, lá nestes bairros que atacam assim, não sei se indiscriminadamente, mas pronto, uma coisa que ultrapassa os limites do razoável. Pois este senhor não tinha a ver com a guerra, que estava ali em missão de paz. Uhum. Um homem bom, queria semear o amor e a fraternidade entre os povos e entre as religiões. Também, como qualquer um. No fundo é devastação indiscriminada. Temos assistido a uma escalada da guerra muito, muito, muito forte, não é, seu Padre? O que nos suscita muitos receios. Claro, e depois agora estamos a ver, é curioso, porque fazem a guerra. Agora vêm as consequências económicas e nós já toda a gente se assusta. Pois. Porque o negócio é o que conta. É verdade. Mas nós aqui, que não teremos nada a ver com a guerra, estamos a sentir, e muito, já começamos a sentir, nomeadamente no preço dos combustíveis. Pois. E agora ouvíamos a noticiária da Rádio Renascença, que apontava já para uma subida de novo a partir da próxima segunda-feira. Portanto, situações começam a ser incomportáveis para as famílias, para as empresas. E muito mais vai ser, porque se ali aquele núcleo de países árabes, por exemplo, tudo passava por ali. Aquilo está fechado, não sei, qualquer dia isto vai ser, o alto do Irão diz que vai chegar a $200, quer dizer, pois. Ou não sei, não sabemos, porque às vezes às vezes parece que temos presidentes que determinam o mundo, que governam de um modo emocional, segundo a emoção do momento é assim a minha ação. Exato. Ora, isto aqui sem pesar nas consequências, não é? Insustentável. Que começam a ser muito graves para nós e que, portanto, adivinham-se momentos muito difíceis, não é? E a ordem mundial, que devia ser regida pelo direito, pela equidade, pela paz, pelo respeito, pelo mais fraco, transformou-se de repente no domínio do poderoso. O poderoso faz o que quer, invade um país, toca o presidente, faz guerra, invade outro país. E por isso me parece que o Putin e o Trump. E o Trump são muito parecidos. Por isso eles estão bem. Quer dizer, eu tenho força, tu tens força, então dominemos, fazemos o que queremos, ninguém pode fazer nada. Quer dizer, é uma situação muito difícil, e que põe em causa a estabilidade e a harmonia do mundo. Sim, eu própria, não é que seja muito velha, mas também não sou muito nova, mas nunca, não me lembro de vivermos num cenário de guerra permanente como temos assistido, não é? As nossas televisões, os nossos noticiários estão sempre enchidos com notícias da guerra. E como é que se pode reclamar o Prémio Nobel da Paz quando no fundo a pessoa quer a guerra? Pois. É uma coisa absolutamente complicada. Portanto, e é importante também esta voz do Papa, é apenas uma voz, como disse, mas é uma voz importante. Santíssima, não é? Que ninguém ouve. Que ninguém ouve. Dizia o Papa. E levemos a nossa humilde oração ao Senhor para que cesse o barulho das bombas, calem-se as armas e se abra um espaço de diálogo no qual se possa ouvir a voz dos povos. A gente tem que ter respeitar. E eu não penso como outro. Pois tem que respeitar. Não posso impor a minha opinião, nem o meu critério, nem a minha consideração. Nem posso fazer às outras pessoas, quanto menos aos outros povos, ainda que sejam muito injustos. Tem que haver aí outros modos de entreajuda, de ajudar a que o direito seja respeitado e a dignidade igual de todas as pessoas, mas não pode ser política de terra queimada, destruir tudo, e depois eu que sou o edificador do bem que vem a seguir. Portanto, olha, dizia o Papa, o que nos resta é rezar. Uhum. Uma oração, e a oração tem um efeito de poder também chegar à comoção daqueles que fazem o mal. Com uma onda de oração, que Deus também ajude, mas que no fundo, de repente, pode ser que a pessoa se dê conta que está a fazer o mal e que deve parar. Olha, mas é difícil. É muito difícil. Quando a pessoa tem o poder das armas e é mais forte que o outro, a sua vontade é dominar e oprimir, é aniquilar. Mas depois dá-se conta que não é bem assim, isso não pode ser assim. Voltámos ao tempo dos impérios, das conquistas, da Idade Média. É verdade. O que se lia nos livros de história está a acontecer. Não é? Aquilo que eu estudo, que na altura, quando estudava, que aquilo era tudo passado, já tinha sido, nunca imaginávamos que poderia, de facto, voltar a acontecer. Sr. Padre, ainda a propósito do Papa, e depois já vamos à mensagem do Sr. Bispo, o Papa também convida a Igreja a dialogar com os jovens. É importantíssimo. É, realmente esta semana o Papa teve um encontro que depois falou disto, não é? O Papa apelou a uma renovação das relações da Igreja Católica para responder às inquietações das novas gerações. Uhum. E a realidade é que está tudo a mudar muito rápido. Muito rápido. E a gente vê as novas gerações, os adolescentes, os jovens, que têm já outro pensamento, outro sentir, outra formação interior. E que às vezes nós não sabemos dialogar. O Papa diz dialogar. Portanto, não sabemos entrar em relação. Eu tenho o meu critério, o meu pensamento, a minha formação, e depois eu não sei o que fazer com esta... Sim, os jovens de hoje não são os mesmos de ontem. Exatamente, e é muito diferente, né? Muito, muito diferente. É preciso acompanhar, na prática, é que a Igreja saiba acompanhar estes novos tempos, não é? Depois, mas sempre mantendo... Exatamente, e depois nós temos uma atitude crítica para com estas novas gerações, mas esquecemos que são os adultos que as fizeram. Com a tecnologia, com os meios de comunicação, com os programas que eles veem, que os consomem e destroem, são os adultos que fazem. Então diz o Papa, numa época marcada por profundas transformações culturais e sociais, os jovens, que são naturalmente o futuro da sociedade e da Igreja, constituem na realidade já o seu presente vivo e gerador. As suas perguntas e as suas inquietações convidam-nos a renovar o estilo das nossas relações. E acrescenta, acolher os jovens significa, antes de tudo, ouvir as suas vozes, cruzar os seus olhares e reconhecer que nas suas existências e nas suas linguagens o Espírito continua a operar e a surgir renovados caminhos de presença e custódia. Portanto, o Papa está a dizer, a gente critica os jovens, não, mas agora temos é que escutar os jovens, que o Espírito Santo também fala por eles. E também através deles e das suas experiências lhes quer mostrar um caminho que conduza ao bem, à paz e ao amor. E à fé também. Ou seja, na prática a Igreja também tem que saber aproveitar estes novos tempos. Exatamente. Com estes jovens, não é? E saber dialogar e escutar. Pai, muito bem, escuta, porque ele no seu caminho também tem o anseio de ser pessoa, de ser feliz, de se realizar. Agora está num caminho que a gente de algum modo até desconhece, mas que eles terão que aí descobrir o sabor do Evangelho e a presença de Deus. E nós adultos, que temos outra formação, se calhar temos que, conhecendo a Boa Nova, a Revelação, escutar para ver como é que se pode encaixar e como é que podemos ser anunciadores de esperança, anunciadores da Boa Nova, como Jesus fazia, mas em diálogo com a realidade de agora. Não é a realidade de há 50 anos. Claro, não pode, não podemos, a Igreja não pode ficar ali encostada e agarrada ao passado. Temos, não é? A linguagem de há 50 anos ou de há 100 anos ou mais, com pessoas que têm uma linguagem totalmente diferente, pois não encaixa. Claro. Então o Papa convida a saber escutar e a deixar que os jovens digam como é que nesses seus caminhos também procuram a Deus e também estão receptivos à Boa Nova do Evangelho, porque a Boa Nova é a mesma, Cristo é o mesmo. Mas as linguagens que acolhem são fundamentais. Não é por acaso que no início da Igreja, por causa deste tema, da questão das linguagens, os grandes santos evangelizadores aprenderam as linguagens, aprenderam os dialetos e as línguas e até inventaram alfabetos para poderem comunicar a fé naquela linguagem, naquela cultura, né? Portanto, hoje temos que fazer o mesmo. Agora, nós habituamos muito, que nós é que temos razão, e eu que sou a pessoa sábia e culta, e os outros têm que se adaptar a mim. E o Papa está a dizer, olha, escuta, faça o esforço de adaptares e de acolher o outro, de compreender o outro, para então aí lhe anunciares. Porque senão é um anúncio que não... É uma linguagem que não se entende, não, portanto, não toca o interior. E esta é uma dificuldade da Igreja, e talvez por isso também muitas vezes experimentamos que os jovens têm muita dificuldade em acolher, em participar, em estar. Mas, ao mesmo tempo, quando acontece esta linguagem de encontro, vemos jovens que participam e com multidões. Aconteceu na Jornada Mundial da Juventude, sim, não é verdade? Um exemplo. Agora estou a pensar em Espanha, os concertos do Acuna, que é um grupinho. Portanto, mas há uma alteração da linguagem. A linguagem é a forma de chegar até aos jovens. São capazes de estar em adoração ao Santíssimo, com cânticos e com festa, e com uma transmissão de fé. Portanto, nós temos uma imagem que é diferente, que às vezes não sabemos bem coadunar, encontrar. Pronto, e então são os jovens que terão também que manifestar esta, sobretudo os jovens depois também sintam tocados pelo Espírito, claro, que tenham ali um pouquinho, ainda uma referência que o Papa e que a Igreja escolheu, Carlos Acutis, um jovem de 15 anos, que ele próprio inventou um site e trabalhava na internet, mas como tinha um toque de Deus, utilizava todo esse conhecimento, tecnologia para servir a Deus e servir o anúncio. Ora, nós precisamos de encontrar jovens que tenham este sentido, o sentido artístico, da música, do que for, para que eles, tocados pelo Espírito, ajudem a mostrar estes caminhos em que a Igreja possa realmente dialogar e encontrar-se com os jovens e evangelizar esta nova geração. Muito bem. Isso é muito importante. Seu Padre, traz-nos também a mensagem do seu Bispo de Coimbra sobre a confissão quaresmal. O Papa, o nosso Bispo, fez uma entrevista, está publicada, em que ele falava da importância da confissão. Aliás, nós aqui, no período da quaresma, não é? A preparação para a Páscoa. E que parece que é um sacramento muito desvalorizado. Antigamente era a desobriga, era a obrigação. E o nosso Bispo não é obrigação, não é? Não é ali, está ali porque tenho que ir, e o que é que eu vou dizer? E para mim é um sacrifício. E o nosso Bispo vem chamar à importância da confissão como um caminho de libertação, como um caminho de renovação interior, de purificação espiritual. Diz, no contexto cristão, o pecado é simplesmente o contrário de amar. Quando falta o amor, estou numa situação difícil, não é? É uma ruptura com Deus, uma ruptura com os outros e uma ruptura connosco próprios. Então faz sentido confessar-se quando há um esforço real de mudança. Portanto, a confissão é dizer, eu dou-me conta que as minhas coisas não estão bem. Então peço a graça de Deus, a ajuda de Deus, para que me renove, para que me transforme, porque quero mudar. Agora, se eu vou com esta imagem antiga que havia, não é? É como se fosse uma mancha na alma que eu tenho que lavar. Sim. É uma nódoa que me caiu em cima e eu vou lavar porque depois vem outra nódoa. E o nosso dizendo, não é isso. Mas dou-me conta que tenho que ser diferente. Há qualquer coisa em mim que tem que ser diferente. E é uma assunção, uma admissão de que algo não terá corrido tão bem e que é preciso mudar. Claro, mas e quem é que tem essa dificuldade? Eu tenho. Toda a gente tem. Alguém que não queira mudar. Claro. Alguém que seja perfeito. Alguém que seja feliz em tudo. Não. Todos temos faltas de amor. Todos temos problemas. Todos temos dificuldades. Todos temos, neste sentido, pecado. Pecado, o que é o pecado? Pecado é que eu não estou feliz, é que eu não estou bem, é que eu errei, é que eu não sou a perdoar, é que há situações em que eu, pois o pecado maior de todos, que a gente nunca confessa, é que eu dou missão, é que eu podia ter feito e eu não fiz, portanto eu pensei mais em mim que nos outros, portanto, no fundo é dar-me conta que há qualquer coisa em mim que precisa mudar e que às vezes já tem raízes antigas. Portanto, no fundo, este exame de consciência até tem um bocadinho também de psicologia. De psicologia. De onde o perdão é libertador. eu receber o perdão e eu perdoar. E então nós, cristãos, temos uma força especial, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo, que vem em nossa ajuda. E muitas vezes preferimos ir para o psicólogo, o psiquiatra, o terapias de grupo, o curandeiro, a senhora que tem, e perdemos a graça de Deus, que evidentemente nos pode curar, libertar, que é o grande dom. E agora temos um problema que falávamos com os jovens. Às vezes nós padres também não sabemos oferecer dessa maneira e não sabemos também comunicar a graça de Deus. A graça de Deus que recebemos, não sabemos oferecer do modo correto, do modo empático, do modo real. E depois as pessoas também se afastam, não lhes interessa. Portanto, eu diria que é um esforço comum. É daquele que administra o sacramento, e a confissão é algo que Deus confiou à Igreja, através do ministério ordenado dos bispos e dos padres, a quem deu o poder de perdoar os pecados, de conceder a graça de Deus, em que Cristo se faz presente na voz e nas palavras do padre e nos seus gestos, e então aproveitar essa graça para que sintamos a renovação espiritual. Seu padre, e o facto de ser, portanto, nesta altura, na quaresma, lembro quando era miúda, sempre ouvia dizer, confessa-te pelo menos uma vez. Exatamente. Na Páscoa, para a preparação da Páscoa. Portanto, este é o momento ideal para isso. Sim, o momento quaresmal, porquê? Porque a Páscoa é um momento fundamental. É o momento da ressurreição, da renovação radical. É o momento do batismo. Portanto, preparar a Páscoa é eu também renovar-me espiritualmente para acolher essa graça que é a maior de todas, que é fundamental, que renova, converte, transforma. E então é uma oportunidade e é um convite. E a Igreja, efetivamente, sempre pôs a obrigação ou a recomendação, porque ao menos, era isso. Uma vez por ano, ao menos. Ao menos na Páscoa. E aproveitar. Então, antigamente até havia a desobriga. Portanto, isto apareceu depois como lei. Então, essa tal coisa tinha que ser como lei, já não como ato de amor. Uhum. Então o sacerdote tinha que apontar num livro que os confessados, que havia o rolo dos confessados. Nossa. Que tinha de confessar, que era para deputar, cumpriu a norma. Sr. Padre, por isso também vai haver depois um plano de confissões aqui também na... Sim, teremos confissões das paróquias, mas aqui no nosso maior centro. Portanto, para a semana, dia 17, confissões com as crianças da catequese. Temos muitas crianças da catequese, então ficará para um dia para elas, e depois no sábado para os adultos. Mas os adultos que se confessam não vão fazer um favor ao padre. Pois. Ai, vou lá com o padre. Não, eu vou, mas entre Deus, diz o Senhor, renova a minha alma. O meu coração está triste e eu não sou capaz de amar. Em casa estou sempre em conflito, estou sempre picado. Com a minha família não me dou bem. E eu houve aqui uma coisa que me aconteceu e eu fiquei bloqueado. Sei lá, eu enchi-me de ira e não me controlei, e agora não me sei controlar. Pois é, graças. E então, olha, renova-te, abre o coração, que Deus vem em tua ajuda. E esse é um momento, este é um momento indicado, não é? Exatamente. Para vamos fazer isso no Evangelho de hoje. Muito bem. Era um cego que não vê e que de repente vê. Quer dizer, eu estava nas trevas e de repente passo a um novo dinamismo. Isso é a confissão. Pronto, fica então aqui também esta recomendação para que quem o possa fazer faça então esta confissão neste período da quaresma. Sim, também muitas vezes vamos a Fátima. Também há sempre padres a fazer. Exatamente. Confissão, não é? Lá naquele espaço próprio, perto da Basílica da Sagrada Família, ou em Coimbra também há. Porque às vezes aqui há aquela dificuldade de a pessoa se ir confessar ao padre que conhece, não é? Pode haver essa pode dificuldade. Haver. Isto às vezes é dificuldade, às vezes é vantagem. Pois, pode estar mais à vontade ou não. Antigamente havia o confessionário, que era ali uma rede para uma barreira. Que fosse desconhecida a pessoa. Que não. Agora já não é assim? Pode ser ou pode não ser. Eu diria, porque se a confissão é um encontro consigo mesmo, encontro, o estar ante o outro, até a imagem facial ajuda à comunicação. Portanto, aquilo era um bocadinho a formalidade que eu termo confessar, de modo impessoal, quase. Na igreja da minha localidade, existe lá mesmo um espaço de confessionário onde existe essa barreira. Exatamente. Em que quem está a confessar fica na parte de fora. Exatamente. E fala pelos buraquinhos. Isso tinha duas dimensões. Uma era a impessoalidade, que não sabia quem é que é. E outra coisa também é para evitar os contactos. Sim. E ali para cima. Mas eu diria que quando uma pessoa fala com outro, o estar cara a cara ajuda, facilita a comunicação e facilita o diálogo, porque aquilo acaba por ser um encontro. Agora é verdade que a Igreja garante o segredo da confissão. O segredo da confissão é algo também muito importante. E isso é uma graça que o padre também recebe. Quem celebra tem o segredo da confissão. E não há casos que eu conheça de dilatar o segredo da confissão. Sim, às vezes diz, ah, o padre não conta nada. O da confissão é segredo de confissão. É encontro com Cristo que perdoa. O padre deve até esquecer. Normalmente esquece. Não está ali nem a pensar, fica a pensar, nem a julgar o outro, não. O padre administra a misericórdia de Deus. E é Cristo, portanto, é um auxílio que Cristo serve para que a pessoa sinta, experimente a reconciliação e possa discernir novos caminhos, estes caminhos de vida nova, que o padre então também tem essa função de, como conselheiro, de ajudar, de mostrar caminhos, de provocar desafios, de ajudar a refletir. Pode a pessoa estar ali e dizer, mas não há ali algo mais, não tens, e de repente ajuda. Então isso penso que é muito libertador. Muito bem. Sr. Padre, vamos então avançar para também nos concentrarmos na liturgia deste domingo. Temos a primeira leitura do primeiro livro de Samuel. Deus elege David como rei de Israel. É um momento bonito. As coisas do Antigo Testamento, à beira do Antigo Testamento, 1000 e tal anos antes de Cristo, ou 1000 anos antes de Cristo, acontecem coisas bonitas. Como neste caso, em que Deus disse ao profeta Samuel: vai à casa de Jessé e escolhe para o rei de Israel um dos seus filhos, aquele que eu te mostrei. E então o profeta, com esta mensagem, foi à casa de Jessé e disse: olha, chama os teus filhos, que Deus escolheu um dos seus filhos para o rei de Israel. E Jessé disse: ah, muito bem. Chamou logo o filho melhor que tinha, o mais velho, homem grande, forte. Digo, este é que é o eleito de Deus. E o profeta olhou para ele e disse: ah, mas não é este? E depois disse: o homem vê as aparências, Deus olha o coração. Uma mensagem espetacular. Nós vivemos das aparências, do exterior, do que parece. Deus olha para o que é, olha para o coração. Ele diz: olha, não é este. E então, foi esse. E depois foram pensando todos os filhos. E no final disse: mas não é nenhum destes, não vês mais nenhum. Ah, é verdade, ainda falta o pequeno, que está lá no campo a guardar as ovelhas. Até se tinha esquecido. Jamais tinha considerado que esse sequer, com qualquer chance. Ele disse: pois chamam. E quando veio David, disse: é este escolhido de Deus. E ungiu com óleo. E a partir daquele momento o Espírito de Deus ficou com ele. Estás a ver? Eu senti o sacramento. O Espírito de Deus ficou com ele através daquele gesto. E o que é que nos está a dizer Deus? Que Deus escolhe o coração. Olha para o coração. E qual é o que Deus prefere? O último, o humilde, o que ninguém considera. Pois esse é o que Deus vai escolher. Para mostrar. E Jesus depois vem dizer a mesma coisa: quem quiser ser o primeiro, faça-se o último e o serve de todos. Os últimos são os primeiros. Portanto, esta questão do último, do pequeno, é para manifestar que a ação não é com força de homem, é graça de Deus. É Deus que atua no pobre e no humilde. E não é preciso tanta coisa para Deus. Deus quer um coração simples e humilde. Não quer, a aparência não importa. Importa é a profundidade, a bondade interior. E por isso é que às vezes nos casais, ai, aquela pessoa que é tão bonita, aquilo aqui. E às vezes tem um coração. Pois. Um coração. Pedra. Um ar. E depois aquilo não resulta. Pois. E às vezes há pessoas que são boas, mas que parecem que já não são tão esteticamente bonitas. E ficam, às vezes. E outras vezes não. Outras vezes são as pessoas escolhidas porque são as melhores. Portanto, o importa é o coração. Temos que aprender a ler no coração e não ficar no exterior. Não ir depender do aplauso, não depender da opinião pública. E a sociedade. O que não invalida, não é? O que não invalida, que possa também, de facto, ter boa aparência. Claro, não é? Isto não é exclusivo. Não é? Exatamente. Não invalida. Claro. É dizer é que o acento tem que ser. Ou seja, o que importa é mesmo o coração. Na interioridade, não é? E nós habituámos-nos a viver da aparência, do exterior. Se eu tenho um carro bom, então já sou boa pessoa. Depois tenho um carro bom, mas não tenho integridade. Não tenho este coração bom. Sou incapaz de amar. E não resulta. Não resulta. Portanto, penso que é um momento bonito em que a revelação de Deus acontece justamente neste episódio em que, de um modo surpreendente para todos, o pai estava pensava que era impossível. Este Jessé, o rei David, era de Belém e é da sua descendência que vai nascer Jesus. Portanto, aqui a história da salvação é sempre especial. Nasce justamente neste que era desconsiderado, que se transformou depois no grande rei de Israel, no maior dos reis de Israel. Foi ele que depois foi capaz de unificar o povo, a nação, ser um homem, um rei poderoso, ser fiel ao Senhor, foi profeta e autor da maioria dos Salmos, mas ao mesmo tempo um homem pecador. Também era débil e também se deixou levar pela aparência e pela sedução dos olhos. E daí é o pecado com Betsabé. Foi terrível. Ele quis a mulher do Urias, do outro, e fez que ele morresse para ficar com ela. Pois. E Deus, apesar de tudo, não abandona, acolhe, perdoa, e mais ainda, e faz que o descendente de David, que sobe ao trono, fosse o filho dessa mulher com quem tinha pecado. Porque ele depois também amou. Também veio o amor. E então, o rei de Israel, que sucede ao rei David, não é o primogênito, mas é o filho de Betsabé, foi o grande rei Salomão. É uma coisa bonita. A Sagrada Escritura transforma a lógica das coisas sempre à procura daquilo que é essencial, do coração aberto a Deus e da ação de Deus no simples e no humilde, não é? Isso muito é, bem. É bonito. Senhor Padre, vamos então à segunda leitura da carta aos Efésios, que convida a passar das trevas à luz. É, exatamente. É um momento em que realmente São Paulo fala desta passagem que está em Cristo. E é muito bonito a conclusão desta leitura, que diz: desperta do teu sono, tu que dormes, levanta-te do meio dos mortos e Cristo brilhará para ti. Portanto, é como que um chamamento à conversão, à transformação. Estás num sono, andas a dormir, dá-te conta, acorda, levanta-te. Santo Agostinho, que foi um grande bispo, um dos grandes padres da Igreja, o Papa pertence à ordem dos agostinianos. Portanto, este homem procurou a Deus, que depois se batizou já com 30 anos, que escreveu um livro que ficou como As Confissões de Santo Agostinho, que ele conta a sua história, o seu percurso. O que é que lhe aconteceu? Ele também andava nesta inquietude a ler a Bíblia, quando um dia leu esta passagem e disse: desperta, sonho de Deus, é agora o momento. E foi pedir o batismo. Portanto, foi esse momento de encontro com a palavra que lhe tocou e disse: é agora o momento, vou mesmo acordar do meu sono, que ando aqui meio distraído com coisas, eu ia dizer futilidades, mas para ele eram futilidades, uhum. Porque ele era uma pessoa importante, ambicionava a ser um dos chefes da cidade, mas de repente para ele importante foi Cristo. E depois são os caminhos de Deus, está a ver? Depois, de repente, houve uma altura em que depois foi para Hipona como padre, e depois faltou porque ele era de, portanto, onde é hoje a Tunísia. Depois o bispo de lá faleceu e depois precisavam de um novo bispo, e aquilo era um pouquinho por aclamação. E de repente aclamaram como bispo e foi um grande bispo. Portanto, às vezes a vida acontece assim, coisas bonitas. É verdade, quando se deixam tocar. Seu Padre, concentramos-nos agora no Evangelho, segundo São João, a cura de um cego de nascença. É, o Evangelho assim, que era um cego de nascença. Portanto, algo nunca impossível de acontecer. E ficou a ver, depois aquilo tem um Evangelho até um bocadinho longo, em que depois mostra a contestação dos outros, ali uma dificuldade, um diálogo. Bom, mas depois, no final, tudo para quê? Para chamar à fé. A fé é que é o decisivo. A cura do cego não é só para que ele fique a ver, é para o chamar à fé. Portanto, os milagres de Jesus são sinais. Jesus não é o oftalmologista que vai curar as pessoas das suas doenças dos olhos. O que ele faz é sinais, que são sinais para a vida. Sinais que representam uma mensagem que fala deste novo nascimento, deste renascer à luz, deste acolher a luz que vem de Deus. No final do texto, Jesus pergunta a este cego: tu acreditas no Filho de Deus? Ele fala: mas quem é para que eu acredite? Sou eu que estou a falar contigo? E eu respondo: eu creio, Senhor. Portanto, tudo acontece para chegar à fé. A fé é que é o momento da grande luz. Portanto, nós somos convidados também é nas coisas que nos acontecem ir à procura de Cristo, não tanto para curar os meus males, as minhas doenças, pode ser, porque Jesus no Evangelho curou, mas sempre a apontar à fé, porque a fé é que é. A fé é que é a verdadeira luz, a fé é que é a verdadeira cura, a fé é que leva ao novo nascimento, a fé é que leva à transformação da vida. Portanto, fica também este convite, não é? Para que neste caminho de encontro com Deus, de encontro com Cristo, sejamos capazes disso também à procura da fé. À procura da fé viva, da fé em Cristo, da fé que se transforma em confiança, como neste caso em encontro pessoal com Cristo. E isso é que renova, isso é que dá um princípio novo, que é dinamismo de vida e que é fundamental. Por isso eu recordo, penso que no outro dia até falei nisso, estas palavras bonitas do Papa Leão XIV também, não é? Porque ele dizia, a diferença não é entre aqueles que acreditam e não acreditam, ou aqueles que dizem que acreditam ou que não acreditam. Ah, eu sou ateu, eu não sou, porque eu não acredito, eu acredito. Essa fórmula é um bocadinho vazia, não é? O importante é, tu procuras a Deus ou tu não procuras a Deus? Tu és indiferente ou procuras a Deus? Tu procuras a Deus, estás no caminho de fé. Então estás no caminho do cego, que vais chegar a dizer, eu creio, Senhor. Mas ele não foi ao princípio, isso foi ao fim de um processo. Se eu procuro a Deus, vou lá chegar. Mas tenho que fazer um caminho. Aqui, esta cura não foi imediata. Jesus pôs lodo nos olhos. Foi um processo. Levou tempo. Sim. Até chegar à fé. Uhum. Mas a diferença está, procuras ou não procuras? Ah, eu tenho muita fé, eu acredito. Oh, seu pai, eu tenho muita fé. Pois. Procuras ou não procuras? Ah, não procuro nada, eu vi. Não tenho fé nenhuma. A fé é posto no caminho de procurar. A fé está entre os que procuram a Deus. Quem procura vai encontrar e vai descobrir. Tem que manifestar essa vontade. Seu Padre, há um bocadinho falávamos da questão das linguagens e traz-nos aqui como proposta musical. Já nos vai dizer qual, mas de facto há aqui uma nova forma de linguagem também, não é? É, e também por muitos questionar. Por muitos questionar. É verdade. E então hoje trago aqui um pouquinho do Padre Guilherme. Isso. Tornou famoso no acordar da Jornada Mundial da Juventude. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido, mas fiquei surpreendido. Também nunca tinha ouvido falar, soube também só a partir desse dia, mas dessa situação. Este Padre Guilherme acaba por ter algum jeito para estas coisas e transformou-se num ídolo mundial. E vai fazer concertos por todo lado com esta música eletrónica, com este seu estilo. Ano passado esteve em Tábua. Exatamente. No verão passado, sim. E o que é que dá? Dá que no meio do seu espetáculo transmite sempre uma mensagem de esperança, de fé, de uma palavra de ânimo. E ele, portanto, é um padre, que é padre, é capelão militar, e ao mesmo tempo tem este jeito especial. Ele próprio diz que procurava novas linguagens, não? Depois descobriu o sentido da música, e depois, vendo que ele resultava, procurou também ser um DJ. Um DJ? DJ, DJ. E tal, e tem jeito para aquilo. E tem jeito, muito jeito. Então, e arrasta multidões. Exatamente. É? Então vamos ver aqui. E esta em particular foi no Líbano. Foi no Líbano. Então, olha só, em janeiro deste ano, em Beirute, que agora está sobre bombas. Exatamente. Portanto, e é bonito que no meio do vídeo, no meio do espetáculo que fez, há uma cerca de 2 horas, uma das partes que eu achei muito interessante era que aparecia uma pomba e eu ouvia-se: We want peace. Nós queremos paz. Nós queremos paz. No meio daquela música e as pessoas todas divertidas. O que é que acontece? E aparece depois uma pomba, aparece. Sim, aparece consigo ver nesta partilha que fez connosco da página, do canal do YouTube do Padre Guilherme. É possível. Exato. E o que é que acontece? Que 2 meses depois acontece esta guerra. Está sobre bombas, sobre destruição. Enquanto que ele foi ali levar uma palavra de esperança. E ele, como padre católico, num ambiente de maioria muçulmana, e que depois já todos eram, e ele dizia: então, se nós aqui podemos dançar juntos, lá fora não podemos dar as mãos juntos e sermos amigos também? De repente, a destruição total. Portanto, por um lado, um princípio de bem que procura aflorar no meio da diferença, e depois o princípio do mal, ou da destruição, ou da violência, ou do poder que oprime indiscriminadamente. E então, na mesma terra, aparece uma palavra de esperança e aparece uma palavra de morte. É verdade. Vamos ouvir um pouco deste que foi este concerto do Padre Guilherme no Líbano. ficamos então com este pequeno excerto desta que foi a atuação do Padre Guilherme no Líbano, em Beirute. O Padre Guilherme, que é um conceituado DJ, não só do nosso país, mas já a nível mundial. Seu Padre, obrigada por também nos trazer esta experiência, não é? Esta nova forma de comunicar da Igreja. O que é certo é que o Padre Guilherme tem conseguido arrastar multidões e tem conseguido passar esta mensagem da Igreja, não é verdade? Eu penso que é também um desafio para todos nós. Falávamos nas linguagens da comunicação, é muito importante. E oxalá também tenhamos a capacidade de saber escutar, como dizia o Papa, de escutar os outros. Mas isso não quer dizer inferiorizar a mensagem, ou diminuir a mensagem, ou relativizar a mensagem. Isso não. Claro. Elevar a mensagem. Mas à procura da linguagem adequada para comunicar. E nas nossas linguagens, vemos também há muita linguagem inadequada. Que somos inapropriados, porque temos palavras de violência, palavras ofensivas, julgamos o outro, difamamos, então tá. Nas linguagens há uma grande quantidade de purificação que é necessária, mas aqui, digamos que neste, e com a experiência do Padre Guilherme, também é um estímulo para que sejamos capazes de utilizar a arte, utilizar a música, utilizar o conhecimento para ser um meio de transmissão, um veículo de chegar ao outro onde ele está, para depois o trazer a Cristo. Se é só chegar lá para que me bata o palmas a mim, também não tem muito sentido, porque eu estou à procura de mim mesmo. Agora, se é chegar lá para depois fazer um caminho com ele, como Jesus fez com o cego, para o levar à fé, esse é que é o grande desafio. E penso que o Padre Guilherme, não sei se o consegue plenamente ou não, mas pelo menos naquele momento consegue, pelo menos. Já no meu momento ele disse, olha, é um esforço que eu faço para mostrar a Deus de modo próximo e abrir os corações à possibilidade de Deus no mundo, às vezes tão fechado. Então vamos ao encontro dos jovens onde eles estão, no estilo que eles gostam, para depois elevá-los até Deus. Eu penso que esse é um bom caminho de evangelização. É um bom caminho. Muito obrigada, Sr. Padre. Nós voltamos para a semana. Obrigada por ter estado connosco. A todos os nossos ouvintes também desejamos uma boa semana. Voltamos na próxima sexta-feira com reposição ao domingo aqui na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.